Boa tarde a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso espaço de debate da sexta-feira. Hoje convidamos o Sr. João Domingos, gestor do setor de governação da DW. E hoje temos como tema paradigma de desenvolvimento humano além do crescimento econômico. Sem mais demora, vou passar a palavra ao Sr. João Domingos para que possa começar com a sua tradição. Okay. Obrigado. Obrigado, colegas. Obrigado pela vossa presença. É sempre um prazer estar aqui para partilhar alguns conhecimentos e trocarmos impressões. Eu vou fazer uma apresentação baseada numa formação que beneficiei, em que organizações da sociedade civil e a Academia de Angola participaram uma formação sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, que foi promovida pelo PNUD numa parceria com o Ministério do Planeamento. Portanto, essa formação teve dois momentos diferentes, não é? Nós participamos na formação no momento a posterior. Houve uma primeira sessão que foi dada aos membros das instituições do governo, não é? E depois houve uma segunda sessão que foi dada para as organizações da sociedade civil e academia. Portanto, participaram desta formação, a segunda, que foi para as organizações e academia, um número de cerca de 25 organizações da sociedade civil. Só para citar alguns nomes, a SOS Habitat, a JPD, os Salesianos do Dom Bosco, a Universidade de Oscar Riba, a Liga Africana, a Cruz Vermelha de Angola, a Universidade Católica, a Open Society, a Omunga, a Universidade de Oscar Riba, o Foja Sida, entre outras organizações e universidades, não é? Portanto, eu tive que fazer um grande esforço com vista a partilhar com vocês as ideias centrais desta formação, que durou uma semana. E mais do que vos apresentar os cálculos, a metodologia, por exemplo, de cálculos para chegar aos índices, né? Para chegar aos valores que cada país lhe pode ser atribuído, para dizer que com este valor o índice de desenvolvimento humano deste país é este. Mais do que falar disto, eu vou falar sobre o paradigma de desenvolvimento humano, olhando paralelamente às questões de crescimento, não é? E fazer esse paralelismo entre desenvolvimento humano e crescimento, principalmente o crescimento econômico, não é? E, claro, depois vou falar um bocado do relatório do Índice de Desenvolvimento Humano, que são duas coisas diferentes, não é? Por um lado, o paradigma de desenvolvimento, que é uma coisa mais geral, e por outro lado, o relatório do Índice de Desenvolvimento Humano, que é uma coisa mais pequena, que ajuda a medir apenas o Índice de Desenvolvimento Humano na base de três dimensões. Portanto, eu não vou entrar muito nas metodologias do cálculo, essas coisas, mas vou mais falar do paradigma e um bocado do relatório, como é que ele é feito, a quem participa, qual é o processo, quais são os princípios inerentes até a elaboração do relatório, que devem ser obedecidas para que o relatório efetivamente tenha a estampa do PNUD, que é, no final, assina, não é, o relatório de cada país. Vou evitar falar pouco, mas é muito difícil. Portanto, começa aqui com uma frase de um professor, penso que vocês conhecem também, que é o professor Amartya Sen, que foi Prêmio Nobel de Economia em 1998, onde ele dizia que o desenvolvimento humano, como uma abordagem, lida com aquilo que eu considero ser a ideia básica do desenvolvimento, especificamente o aumento da riqueza humana em vez da riqueza da economia, em que os seres humanos vivem apenas uma parte da própria vida. Portanto, essa frase é trazida aqui porque Amartya Sen, se vocês, conforme estão a ver aí, é economista. mas ele não está a olhar a questão do desenvolvimento humano apenas numa perspectiva economicista, mas está a olhar ela mais numa perspectiva mesmo de, digamos, aumentar a riqueza humana, não a riqueza econômica, ok? E o que chama a atenção é exatamente isso. Ele é um economista, não é alguém que trabalha nas nossas áreas sociais e outros. Portanto, tem uma perspectiva muito diferente. Por isso, trazer essa frase para refletir do Prêmio Nobel da Economia. Portanto, o paradigma, o desenvolvimento humano é um processo pelo qual expandem-se novas oportunidades para os indivíduos. O objetivo do desenvolvimento é criar um ambiente que permite que as pessoas desfrutem uma vida longa, saudável e cheia de criatividade. Portanto, o desenvolvimento humano, ela olha para as diferentes dimensões da pessoa humana em si. Ela não está limitada a questões, por exemplo, somente do rendimento das pessoas, do acesso, por exemplo, à água, mas ela olha para as várias vertentes da vida da pessoa humana. E é por isso que eu quero trazer essa perspectiva do paradigma do desenvolvimento, para não confundir com o que vamos falar depois, que é o relatório do Índice de Desenvolvimento Humano, que analisa três dimensões apenas. Mas é claro que essas três dimensões não podem ser vistas somente naquelas perspectivas das três dimensões. É preciso olhar outras dimensões do desenvolvimento humano. Daí que é importante olhar para essas questões de desenvolvimento humano. Por favor. Portanto, ele inclui a criação de um ambiente no qual as pessoas podem desenvolver as suas vidas de forma criativa, potencial, produtividade, de acordo com as suas necessidades e interesses. Isso pode parecer uma verdade óbvia, embora muitas vezes nos esqueçamos por causa da preocupação imediata do consumo e acumulação da riqueza financeira. É óbvio que todo mundo poderá dizer que não, que mesmo a questão financeira visa efetivamente desenvolver a vida das pessoas, quando as pessoas trabalham, produzem, têm dinheiro, mas se tivermos que olhar de uma forma na dimensão global da pessoa, por exemplo, uma pessoa que trabalha, produz para a sua empresa, a colega trabalha, produz e essa perspectiva que o desenvolvimento humano quer olhar, você produz. É um meio que a empresa utiliza para gerar rendimentos. Mas será que a pessoa só deve ser utilizada para produzir como um meio para produzir para a empresa? Ok? Tem rendimento, trabalha, mas está a produzir para a empresa. Será que é essa a perspectiva? É aqui onde se deve olhar na dimensão mais geral do desenvolvimento humano. Para ver, tudo bem, ele tem um emprego, está a produzir para a empresa, mas qual é o feedback ou a vantagem que essa produção que ele está a fazer para a empresa tem para o seu desenvolvimento humano, da sua própria pessoa? Tem algum retorno? Não. Então, se não, a pessoa está a ser usada como um meio e não como um fim. Não estamos a dizer que ela não pode ser usada como meio. Pode, obviamente, porque quando está numa empresa, você tem que produzir. O teu trabalho é usado como meio, não é para você produzir. Mas ela não deve se limitar a isto. Ok? Por favor. Portanto, alguns aspectos do desenvolvimento humano e as suas capacidades. A formação das capacidades das pessoas é muito importante nessa perspectiva do paradigma de desenvolvimento humano e o uso dessas capacidades. Portanto, é preciso que haja um equilíbrio entre a formação das capacidades e também o uso. Portanto, se eu dou formação à colega Massomba como empresa e depois a colega Massomba não faz uso destas capacidades, não sei se isso tem algum benefício, até mesmo para a própria empresa. Por exemplo, eu recebi uma formação. Se isto só servir do ponto de vista pessoal, é uma vantagem para mim. Eu recebi, adquiri novos conhecimentos. Mas se depois isto não servir para algum uso, para a empresa, para a sociedade, isto não serve para nada também. Então tem que haver mecanismos para que essas capacidades possam ser utilizadas. Ok? Yeah? Portanto, os três oportunidades essenciais, e olhando aqui um bocado para a perspectiva do índice de desenvolvimento humano, as três, pode dar mais um, só tem dois, são três, não é? As três questões essenciais, se essas três questões não tiverem disponíveis, muitas outras alternativas vão continuar inacessíveis. Outras alternativas em termos de olhar se elas estão disponíveis para nós dizermos que há um desenvolvimento da pessoa. Por exemplo, ter acesso aos recursos de forma a levar uma vida decente. Aquisição de conhecimentos e o desfrutar de uma vida longa e acessível. Na verdade, isso é um pouco também, olhando já para as três dimensões que se usa para medir o índice de desenvolvimento humano, que é a expectativa de vida, que é a questão do rendimento per capita e a questão do conhecimento, ok? A educação, vamos dizer assim, né? A aquisição de conhecimentos. Portanto, se, na verdade, essas oportunidades que são essenciais não tiverem disponíveis, dificilmente as outras alternativas vão estar acessíveis. Do tipo, por exemplo, a questão da participação do cidadão. Então, a pessoa fica limitada se não tem conhecimento, se estão sempre doentes, não é? Se o rendimento é baixo, você fica limitada com essas outras alternativas. Portanto, você não consegue participar. Então, essas três oportunidades são as essenciais. Ok? Por favor. Mas, mais do que somente aquilo que vimos, essas três oportunidades essenciais, também existem outras oportunidades que são altamente valorizadas. Nomeadamente a questão da liberdade política, a liberdade econômica, social, o respeito de si mesmo, entre outros, as questões dos direitos humanos e outros. Portanto, aquilo é importante, mas imaginemos que num país em que o rendimento das pessoas é muito alto, mas efetivamente as liberdades políticas ou individuais são muito limitadas. Ok? Então, é esse desequilíbrio às vezes. Você tem um rendimento muito alto, as pessoas economicamente tem um rendimento alto, mas depois há outros aspectos, outras oportunidades fundamentais que estão limitadas, como as liberdades políticas, as liberdades fundamentais das pessoas. Então, é essa análise que é preciso se ter quando está a se olhar para as questões de desenvolvimento humano e não ficar limitada apenas, por exemplo, aquelas três dimensões que fazem parte do índice de desenvolvimento humano que produz normalmente um relatório para cada país, não é? Pode continuar? Ok, alguns pilares essenciais do desenvolvimento humano têm que ver com a questão da igualdade, a sustentabilidade, a produtividade e o empoderamento. Portanto, o desenvolvimento humano é aqui um paralelismo com a questão do rendimento, a renda, não é? O paradigma de desenvolvimento humano promove a ideia de que não existe um vínculo automático entre crescimento econômico e progresso humano. Então, isto pode dar um lugar à interpretação errada. Se poderia pensar que o desenvolvimento humano promove apenas o desenvolvimento social. Repare, não estamos a dizer que o desenvolvimento humano só promove apenas também o desenvolvimento social acima do desenvolvimento econômico. É essa a interpretação errada que não se quer trazer. O que está-se a dizer é que não há um vínculo automático, mas também não quer-se deixar parecer que o desenvolvimento humano promove apenas o desenvolvimento social. Claro que ela promove também o desenvolvimento econômico, e deve. Por exemplo, como é que você vai tirar as pessoas da pobreza? Tem que ter dinheiro. ou não? Tem que ter, as pessoas têm que aumentar a sua, as suas economias familiares, têm que ter esse elemento. Então, para não ficar também só a ideia de que o desenvolvimento humano só promove apenas o desenvolvimento social. Ok? Por favor. Algumas vozes sugerem que a renda é um substituto para as outras escolhas humanas. Por quê? Se considera que o acesso à maior renda permite o exercício de qualquer uma outra opção. Vocês acham que é verdade? É? Sim. Quer dizer, eu estou a dizer que quando eu tenho dinheiro, tenho uma renda alta, eu consigo ter acesso a todas as outras opções. Por quê? Ok, mas debate depois, né? Agora o argumento apresentado é parcialmente verdadeiro, por várias razões que vamos ver de seguir. O rendimento pode ser distribuído de forma desigual dentro da sociedade. Se eu estou a usar o elemento rendimento do país para analisar a igualdade, por exemplo, entre as pessoas, eu posso cometer um erro, porque esse rendimento pode ser distribuído de uma forma desigual e até criar assimetrias. Se tivermos que olhar, por exemplo, o país, como é que o rendimento é distribuído entre aquilo que fica em Luanda, para alguns grupos, para alguns ministérios, e aquilo que vai para outras localidades, vamos ver que usar esse elemento de rendimento não é o mais adequado, porque pode criar desequilíbrios, efetivamente. Assim, as pessoas que não têm renda ou acesso limitado a ela começam a ver as suas opções limitadas. Por exemplo, eu não trabalho, não tenho renda, né? Então eu fico limitado com a distribuição da renda, né? Em muitas sociedades, o crescimento econômico não atinge os mais pobres. Bom, não precisamos buscar muitos exemplos. Cada um de nós deve conhecer muito bem, olhando para alguns países, como é que, do ponto de vista do seu crescimento econômico, está tão alto, mas muita gente continua na pobreza. Mas o país tem dinheiro e cresce. Até se quisermos pegar o nosso caso, né? Os relatórios dizem que Angola é um país que cresce de uma forma exponencial, do ponto de vista econômico. Tem uma economia que está muito acelerada, mesmo a nível da região da África. Mas isso significa atingir os pobres? Qual é o nível de pobreza que temos? Com o crescimento econômico que temos? Pode continuar. Por que que a renda final, então, não é suficiente? Às vezes nos esquecemos de que o uso de renda é mais importante do que o seu montante. Não há relação entre a renda e vidas humanas. Para que o rendimento tenha um impacto positivo na vida das pessoas, é necessário que se tomem medidas de prioridades a nível nacional. Por isso também é importante que se envolvam as pessoas para definirem prioridades daquilo que é mais importante, para que se atinja e alcance efetivamente as pessoas. Ok? Sim? Isso está um pouco fuxo, né? Além disso, se não existir uma ligação clara entre desenvolvimento humano, pode-se provocar algumas confusões. Por exemplo, criar um crescimento sem emprego não desenvolve a vida das pessoas. Você diz que cresceu, mas muito desemprego. Um crescimento cujos benefícios vão para os mais ricos, deixando os mais pobres ainda cada vez mais pobres. Por exemplo, bom, buscar sempre os exemplos é bom para nós vermos um bocado. Quem paga mais água ou energia em Angola? São os pobres ou são os ricos? Os pobres. Ele tem mais renda, ganha mais, tem mais recursos, tem mais opções, mas paga menos. Até tem um artigo aí da DW, saiu num jornal, né? Uma vez que os pobres pagam por água dos ricos. Não é? Quer dizer, eu tenho menos rendimento e eu acabo por gastar mais. Mesmo nos nossos bairros, se tivermos que olhar aqueles bairros que a maior parte, muitos bairros, vivem com água dos tanques, as pessoas têm que gastar 14 mil, 20 mil kwanzas para comprar água do tanque. Quando, na verdade, se tivesse que pagar o preço normal do consumo de água, quer dizer, com aquele dinheiro eu pagava o ano todo, não? Ou mais. É? Então essa pessoa vai ficar mais pobre. Vai ficar mais pobre. Até pode ter um rendimento médio. Mas se você tem que gastar para comprar toda hora água, combustível para o gerador, todos os dias, você vai ficar pobre. Ok? Um crescimento sem voz. Ou seja, quando o crescimento econômico não é acompanhado por uma extensão da democracia ou empoderamento. Estamos a crescer economicamente, mas não temos voz para reclamar os nossos direitos. Né? Você não pode falar muito, como eu estou a falar agora. Nessa parte é a melhor coisa, não pode. Ok? Um crescimento sem raízes, o que significa que o crescimento põe em causa a identidade cultural do povo. Não se olha para esses aspectos culturais das pessoas e se extravasa, não é? Essa componente cultural e da identidade das pessoas. Um crescimento sem futuro, onde as gerações presentes desperdiçam os recursos necessários para as gerações futuras. Estamos a gastar tudo. Acho que daqui a mais, não sei, uns 20 anos, coitado dos próximos anos, vão ouvir falar do petróleo. Não sei, né? Mas ainda vai ter muito. E também outras questões do presente, como as alterações ao meio ambiente e outros. Estamos a degradar cada vez mais o meio ambiente. Quer dizer, não estamos a criar condições para que as gerações futuras possam beneficiar. Estamos a usar os recursos de uma forma irracional e a gastar tudo. A pensar apenas no hoje, no presente, nos nossos benefícios. E amanhã, no futuro, né? Futuro longo, os nossos filhos, netos, não têm nada. Né? Okay? Então é preciso olhar o crescimento de uma forma holística e o desenvolvimento humano da pessoa de uma forma holística para não ficarmos muito presos à questão do crescimento econômico, principalmente. Vamos lá. Ah, pode passar isto. Independentemente da renda, uma família não precisa ser rica para respeitar os direitos dos outros. Uma samba pro de respeitar os direitos. Aí mesmo lá em casa, eu preciso ser rico? Não, eu preciso. Um país não precisa ser rico para tratar os homens e as mulheres de uma forma igual. Porque até tem países que têm muita riqueza e não tratam de forma igual os homens e as mulheres. Então, também não se precisa ser rico para acontecer isto. É sempre para mostrar essa questão da renda, não é? Quer dizer, que independentemente da renda, não significa que outras opções e outras coisas não podem acontecer. Ok? Valiosas tradições sociais e culturais podem ser preservadas, mantendo o mesmo nível de renda. Eu, mesmo aqui na nossa realidade concreta, e às vezes até dissemos isso, que a nossa educação e outras coisas da cultura nós preservávamos melhor antes. Parece que éramos mais pobres, né? Né? Do que agora. Parece que agora estamos mais perdidos do que antes. Quer dizer, temos mais, mas algumas questões das tradições culturais e sociais estamos a perder mais. Portanto, não é verdade que para que isso aconteça é necessariamente que tenhamos que ter essa renda aí, ó. Ok? Por favor. Com ou sem rendimento, se quisermos, renda, não é? Muitas das opções humanas podem estender-se para além do bem-estar econômico. A educação, a saúde, o meio ambiente limpo, não é? A liberdade política, e até falando em meio ambiente, costumam dizer, mas as pessoas aqui na cidade estão a sujar muito, mas muitas dessas pessoas que vieram para a cidade também viviam lá no mato e era limpo, não é? Era, nos matos, nos quimbos é difícil encontrar o ambiente assim muito sujo, com lixo, não, é limpo. Então como é que estão a vir sujar aqui na cidade? É a vida da cidade, né? Também a liberdade política, os simples prazeres do cotidiano. Todos estes aspectos não dependem exclusivamente ou em grande medida do rendimento. Podemos continuar? O paradigma do desenvolvimento humano e o crescimento. O paradigma do desenvolvimento humano não rejeita a importância do crescimento econômico. Ok? O crescimento econômico é essencial, como falei já há pouco, não é? Para reduzir a pobreza, não é? Mas a qualidade do crescimento é mais importante do que a quantidade. É? Ok, estamos a crescer, temos muitos que me dão ainda um exemplo aí. Ok, mas a qualidade de vida que essas pessoas têm é mais importante do que somente ter aquela casa bonitinha e tal. É? Como é que é a qualidade? Olha, vou dizer uma coisa que estávamos a analisar que tem a ver com a qualidade também. Já entre colegas, às vezes, já tínhamos discutido isso muitas vezes. Angola é um país jovem, não é? Conforme se diz, e os dados também mostram isso. Mas por que Angola é um país jovem? Vocês sabem? Sim, a sua população é mais jovem. E aí concluímos que Angola é um país jovem. Mas por que é mais jovem? Essa é a pergunta. E quem é mais jovem já sabemos, tem idade. Mas por que é mais jovem? Nós não envelhecemos. Qual é a nossa esperança de vida? Com quantos anos normalmente as pessoas morrem? Atualmente, segundo o censo, subiu para 62 para as mulheres. E para os homens, 60. Pois, mas mesmo já também esses dados ali. Estamos a chegar. Para você chegar aos 60... Isto também é a qualidade de vida, portanto, vamos continuar mesmo assim jovens sempre, porque os velhos não têm. Nós não estamos a chegar à velhice. Hã? 60 anos você não pode já considerar aquela pessoa também velha, mas tem força. Quer dizer, nós temos. Nós temos que ver bem a qualidade, a nossa qualidade de vida. 65. Mano, vamos continuar, depois vamos fazer debate. Mas como isso não é só... Eu estou a trazer uma coisa que é uma formação que houve, então há questões importantes que tenho sempre que ir colocando dessa forma, né? O desenvolvimento humano orientado às políticas públicas. As pessoas devem ocupar o lugar central, não é? Deve haver o desenvolvimento de capacidade, bem como a utilização dessas capacidades. Deve haver uma distinção entre fins e meio nas políticas públicas. E deve abarcar toda a sociedade e não só a economia. As pessoas constituem tanto um meio como um fim no desenvolvimento. Como disse, elas são um meio e são um fim. É um meio porque produz, também tem que produzir, mas ela também é um fim em si mesmo. E não deve ser apenas utilizada como um meio. Ok? Ok, pode passar. Ok. Não, antes. Antes, ok? A formação das capacidades humanas é importante. O uso dessas capacidades são importantes no emprego, nas atividades produtivas, nos assuntos políticos e nos tempos livres. Pode passar, mas normalmente a distinção clara que é preciso fazer entre fins e meio. As pessoas são consideradas como fins, mas não podemos esquecer os meios. Os processos de produção não são tratados em um vácuo abstrato, mas os mesmos adquirem um contexto humano. Ok? Isso já falei repetidamente. Pode passar também. Ok? Pode passar. Yeah. Vamos rapidamente falar só sobre as origens do desenvolvimento humano. Por favor. Conhece essa senhora, não? Acho que sim. Filósofo da antiga Grécia. É muito tempo isso aí que ele falou. Foi no ano 348 a.C. A 322 a.C. Quer dizer, uma coisa que ainda pode nos ajudar a refletir no dia de hoje. E ele dizia: a riqueza não é, evidentemente, o bem que procuramos, pois é meramente útil e persegue outra coisa. Olha outra coisa. Essa outra coisa a gente está falando aí. Bem-estar. Ok, pode continuar, é só para refletirmos. Portanto, as ideias que agora entendem o desenvolvimento humano não são uma nova intervenção. Isto não é uma coisa que estamos a refletir agora, não é? Não é tão novo. A ideia de que a ordem social deve ser julgada pelo grau em que promove o bem humano data desde os tempos muito antigos de Aristóteles. Portanto, mais uma vez, aqui, ideias sobre o bem-estar humano. Immanuel Kant, em 1724, continua a tradição de tratar os seres humanos como um verdadeiro fim de todas as atividades, quando ele disse: então, agir como para tratar a humanidade, seja em sua própria pessoa ou na de outro, em qualquer caso, como um fim e nunca apenas como um meio. Ok? Podemos utilizar ainda outra frase de um professor bastante conhecido, Adam Smith, no seu livro A Riqueza das Nações, muito conhecido e muito rico, que o desenvolvimento econômico deve permitir que as pessoas misturem-se livremente com os outros sem vergonha de aparecerem em público. Ok? Já também uma frase antiga que dizia, acho que também um pouco inspirada nas teorias de Adam Smith, que uma pessoa não pode ser tão rico até o ponto de vender os outros, nem tão pobre até o ponto de se vender. Até o ponto de comprar, não? Não, dele próprio se vender. Que é não, muito pobre. E o outro não pode ser tão rico até o ponto de vender os outros. Isso já se fazia, vendia-se muito no tempo da escravatura. Quais são algumas das situações que conduziram a um novo paradigma sobre o desenvolvimento humano? São cada vez mais crescentes as evidências nas falhas das forças de mercado para difundir a prosperidade e reduzir a pobreza, não é? Altos custos humanos dos programas de ajustamento estrutural, enfermidades sociais continuam a se espalhar, mesmo com um crescimento econômico forte e resistente. Mas as doenças, as epidemias, as enfermidades estão sempre a se espalhar, não é? A onda de democratização no início dos anos 90 aumentou algumas esperanças, né, em torno de modelos de desenvolvimento centrado nas pessoas. Né? Sim. A abordagem das capacidades, base conceitual do desenvolvimento humano, foi inicialmente concebido no início de 1980 como uma abordagem à economia do bem-estar ou à economia do desenvolvimento. Nesta abordagem, Amartya Sen, que ganhou o Prêmio Nobel da Economia, reuniu uma série de ideias que até então haviam sido excluídas ou mal formuladas em abordagens tradicionais para a economia do desenvolvimento. A ideia central da abordagem das capacidades é que as pessoas são capazes de fazer. Ok? Por favor, pode passar. A abordagem do desenvolvimento humano nasceu em parte como resultado da crescente crítica da abordagem do desenvolvimento que era predominante na altura dos anos de 1998, que envolveu uma estreita ligação entre crescimento econômico e expandindo-se as escolhas individuais. Pode passar? Ok. Então, na base disso tudo, surge a ideia também do relatório de desenvolvimento humano, não é? Face a algumas ocorrências que se na década de 80. Esse, o nome desse senhor é muito complicado, mas é Mahbub ul Haq, se eu tiver a errar, coitado de mim, apresentou ao PNUD a proposta daquilo que eventualmente seria o relatório de desenvolvimento humano. Pode continuar? Não? Ok. Foi acordado de que o relatório como tal deveria ser independente de qualquer autorização formal das Nações Unidas. E concordaram então, através de um diálogo, de que este relatório serviria os interesses da comunidade mundial. Por favor. O primeiro relatório mundial sobre o desenvolvimento humano foi publicado em maio de 1990, e isto tem sido agora produzido anualmente. Angola, há muito tempo que não produz seu relatório de desenvolvimento humano. Um dos últimos foi em 2004, 2005. Tem aqui este relatório de 2004. O relatório tem acompanhado o progresso da humanidade, em particular através do ranking dos países de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano. Ok? Pode passar. Pode passar. Ok. Agora vou só dar algumas explicações básicas, né, também. Algumas dimensões do desenvolvimento humano, não é? Ao analisar o desenvolvimento humano, há outras dimensões importantes do desenvolvimento humano que não devem ser descuradas. E uma delas tem a ver com o meio ambiente, não é? Essa questão das mudanças climáticas, o aquecimento global, que impactam, tem impacto, não é, na vida das pessoas. Portanto, é uma dimensão importante do desenvolvimento humano que deve ser analisada. A questão da governação, e como já dizia o senhor Kofi Annan, conhecem o Kofi Annan, não é? Sim, sim. O conheceram? Foi quem ele? Foi o secretário, não é? Das Nações Unidas. Foi o sétimo secretário das Nações Unidas. Ele dizia que a governação é talvez o fator mais importante na erradicação da pobreza e promoção do desenvolvimento humano. Ok? Portanto, a questão da governação também tem que ver com as questões da liberdade, participação política dos cidadãos, tem que ver com as liberdades fundamentais. Ok? Estes elementos que estou a falar, mesmo a questão da participação, do meio ambiente, elas não estão incluídas no Índice de Desenvolvimento Humano. Ok? Mas elas são importantes para analisar a dimensão global do desenvolvimento humano. É importante, são importantes, não podem ser descuradas. Porque são dimensões importantes. Porque, como disse, o Índice de Desenvolvimento Humano utiliza apenas três dimensões. Ok? que já falámos anteriormente, que era a expectativa de vida, o rendimento per capita e o conhecimento, não é? A educação. Okay? Mas essas outras dimensões do desenvolvimento humano são tão importantes para serem analisadas também. Uma outra dimensão é a dimensão do HIV-Sida, não é? Porque o HIV, a questão do HIV-Sida provoca também algum agravamento nas relações familiares, não é? Nas relações entre amigos. Sabe que há muita discriminação. Quando uma pessoa se percebe que tem essa doença, normalmente até pode perder emprego para algumas empresas. Ela, o seu laço de relações familiares pode romper-se com seus amigos, vizinhos, etc. Ok? E também, claro, que diminui a qualidade de vida, principalmente quando as pessoas não têm capacidade econômica para, e não existem condições adequadas também para as pessoas poderem viver, não é? Uma outra dimensão importante do desenvolvimento humano é a segurança humana. E esse é um conceito que precisamos analisá-lo, não numa perspectiva apenas restrita, mas numa perspectiva mais ampla. Se tivesse que vos perguntar qual é o entendimento que têm de segurança humana, qual é a primeira ideia que vos viria na cabeça? Segurança humana. Se tivesse que vos perguntar qual é o vosso entendimento, qual é a primeira coisa que vos viria à cabeça? Ausência de guerra. Polícia para... Policiamento, não é? Tem que ir para a polícia. Aqui, a segurança humana está a ser analisada numa perspectiva mais ampla, num sentido mais amplo. E num sentido mais amplo, a segurança humana é a ausência de temor, é a ausência de carência. Né? Por exemplo, segurança contra algumas ameaças crônicas, do tipo inundação. Segurança de algumas ameaças crônicas do tipo a fome, a doença. É? Por exemplo, você está na tua casa, de repente está inseguro, não é? Que pode acontecer, mesmo aquelas pessoas que vivem aí em algumas zonas, que até quando está chovendo, parece que alguns começam a rezar para não chover muito, né? É? A insegurança aqui humana, nessa perspectiva mais ampla, não é numa perspectiva apenas de controle, por exemplo, das nossas fronteiras, não, controle, ter policiamento, não é apenas nessa perspectiva, é numa perspectiva mais ampla, ok? E, por último, uma outra dimensão é a dimensão do gênero. É difícil que haja um desenvolvimento humano se impedem ou se limitam as liberdades essenciais e fundamentais da mulher também, não é? Se não há um equilíbrio entre homens e mulheres. Portanto, essa é uma outra dimensão do desenvolvimento humano que é necessário ser analisado. Portanto, quando se analisa o índice de desenvolvimento humano para produzir o tal relatório do índice de desenvolvimento humano, e o Brasil tem uma experiência muito interessante. Por isso mesmo, há uma fundação de Minas Gerais que nos veio dar, que foi parte também da formação, que nos ajudou a fazer, que trouxe a metodologia dos cálculos, não é? Do índice de desenvolvimento humano e de outros índices complementares. Eles trouxeram outros índices complementares para além do índice de desenvolvimento humano. E, por exemplo, tem o índice de desenvolvimento humano ajustado a desigualdades. Tem o índice de desenvolvimento humano, tem o índice de desigualdade de gênero. Tem o índice de pobreza multidimensional. E cada um desses índices tem uma forma de cálculo para se chegar até aquele índice. Que eu disse que não vou tratar desse assunto dos cálculos. Mas se aprendeu todos os cálculos que são necessários fazer para você chegar a todos esses índices. E é muito interessante. E você pode usar aqueles índices para analisar essas diferentes coisas, do tipo o índice de desigualdade do gênero, E normalmente esses índices, quer esses como o índice de desenvolvimento humano, são analisados na base de documentos oficiais. Você utiliza a esperança de vida, por exemplo, né? Porque o cálculo que vai se fazer para se chegar ao índice é uma medida geométrica dos índices das três dimensões. Ok? Então, é uma coisa muito interessante que depois vai nos dar alguns números, né? Que eu vou vos falar rapidamente, não tenho apresentado ali, mas elas estão categorizadas de diferentes formas para nos fazer perceber quando é que um país está com um índice de desenvolvimento humano muito alto e quando é que está com um índice de desenvolvimento baixo. Por exemplo, se a pontuação normalmente vai de 0 a 1, de 0 a 1, se um país estiver com 0,8, normalmente ele dá alguns números a mais, como é que se chama? Depois da vírgula do zero vem o quê? Alguns a mais, né? Por causa dos números também, que são às vezes altos, e depois dá 1, tá, tá, tá. Então, aqui, por exemplo, categorias de desenvolvimento humano. Muito alto. 0,800 a 1. Está quase no 1. Então, tem um índice muito alto. Alto desenvolvimento humano. 0,700 a 0,799. Médio desenvolvimento humano. 0,550 a 0,699. Baixo desenvolvimento humano. 0,000 a 0,550. Nos cálculos, por exemplo, que tivemos a fazer em sala, para o índice de Angola, usando dados de 2014, a esperança de vida ao nascer em Angola era, em 2014, de 52,3, não é? O anos de estudo esperados era de 11,4. A média de anos de escolaridade era de 4,7, não é? E a renda per capita era de 6,822. Portanto, é pegar nesses valores, que depois vão ser multiplicados e divididos para você encontrar aqueles valores que estão aí, para ver se ela está num nível de desenvolvimento alto, baixo, muito alto. E o nosso índice, na verdade, para aí foi... Por aí foi baixo, muito baixo. Foi 5, né? Quanto é que foi? Deixa eu ver, não sei se tem aqui. Mas foi 5,55 qualquer coisa. Que é baixo índice de desenvolvimento humano. É claro que nessa altura o governo angolano, por isso também tivemos essa formação, está-se a propor a fazer um relatório. O relatório de Angola de desenvolvimento humano agora também. E... claro que os dados são muito diferentes daquilo que foi a 2004, 2014. Há muitas coisas efetivamente que se mudaram, mas é preciso ter uma análise mais profunda e mais aprofundada para analisar efetivamente. E por isso a formação não foi só dada aos agentes do governo, mas também da sociedade civil e da academia, não é? E na base disso, só para termos também uma ideia mais geral de como é que se chega até ali e como é que efetivamente a sociedade civil e a academia podem participar, como a elaboração do relatório do Índice de Desenvolvimento Humano tem alguns princípios corporativos que são importantes cumprir, porque senão elas não vão obedecer os padrões normais para um relatório de desenvolvimento humano de um país. Entre alguns desses princípios, rapidamente eu vou ler alguns. Há o princípio da apropriação nacional, há o princípio do processo da elaboração participativo e inclusivo. Aqui você tem que incorporar diferentes elementos como o governo, ONGs, academia, setor privado, cooperativas, etc, etc. E um outro princípio é a independência na análise, a qualidade da análise, a flexibilidade e criatividade na apresentação e a monitoria contínua. Portanto, esses são princípios corporativos que são essenciais na elaboração do relatório de desenvolvimento humano. A questão da apropriação que vos falei, rapidamente, por exemplo, mecanismos para que haja efetivamente apropriação, é necessário que haja um coordenador nacional, não é? Assessores internacionais no processo. É necessário que haja uma equipa de investigação nacional com especialistas internacionais também. Um comitê consultivo, e durante a formação eu pessoalmente provoquei o grupo que estava a receber formação se nos podíamos constituir num grupo que seria uma proposta de um comitê consultivo para a elaboração do futuro relatório, né, de Angola, do Índice de Desenvolvimento Humano, uma vez que nós recebemos esta formação e conhecemos mais ou menos as metodologias para se chegar até aí. Comitês locais, grupos de leitores e comentadores nacionais, convidados internacionais, tanto esse mecanismo para que o processo seja de apropriação nacional, é preciso que funcione, não é? Portanto, de forma muito resumida, eu acho que vou ter que ficar por aqui, porque senão teria que tocar no, em outras questões que são necessárias para se chegar até aí no relatório, que não vamos perder muito tempo nesse sentido. A ideia que quis trazer resumidamente era apresentar um pouco o paradigma, para olhar um pouco para as questões de desenvolvimento humano de uma forma mais geral, e depois olhar para aquilo que é mais concreto, que tem que ver com o relatório do Índice de Desenvolvimento Humano, que analisa as três dimensões que falamos anteriormente. Portanto, é basicamente isto. Obrigado. Obrigado, também. Foi de uma bela apresentação. O momento agora é de interagirmos com questões, contribuições. Eu gostava de primeiro tecer umas notas de agradecimento pela estruturação do próprio tema e pela forma como estruturou a apresentação. Enfim, os aspectos centrais foram focados e isso é o que interessa, porque a matéria de desenvolvimento é uma matéria tão vasta e que de forma muito breve conseguiu nos mostrar aqui. Entretanto, sinto que quando se trata de desenvolvimento há necessidade, e o autor também focou isso, de falarmos do crescimento. Daí a proposta que traz de tratarmos o desenvolvimento como um paradigma, porque se é um paradigma é um modelo, e se é um modelo existem vários modelos. Temos o paradigma do desenvolvimento e temos outros paradigmas, que é o paradigma do crescimento, que durante muito tempo demonstrou a sua limitação, porque o único índice que se usava para calcular o desenvolvimento era o PIB, Produto Interno Bruto, ou PNB. Portanto, há essa necessidade. Agora, quando falamos de desenvolvimento, o desenvolvimento ele abarca mais as questões de crescimento, de evolução qualitativa da vida dos cidadãos. E esse aspecto, de qualquer forma, abrange todos os setores da nossa vida, como tentou nos demonstrar. Agora, quando fala da ligação, por exemplo, entre a participação política e o desenvolvimento, é importante termos algumas cautelas, né? Porque se nós podemos correr o risco de dizermos que a democracia é o único modelo que promove o desenvolvimento. E as experiências da China, da Coreia do Norte e de outros países comunistas tem demonstrado o contrário. A China hoje é uma potência econômica mundial e com um índice de desenvolvimento invejável. É interessante que ela faz parte do G7 e faz parte também do grupo em que integra, por exemplo, o Brasil, a Índia, a África do Sul, os BRICS. E a China não é necessariamente político, não é necessariamente um país democrático, e a participação política lá não é tão importante. Mas a vida das pessoas lá é diferente, comparativamente com a África e com outros países que têm a democracia como um modelo. Isso é uma provocação que lhe faço. Será que a democracia é necessariamente o modelo para o desenvolvimento? É uma questão. Por outro lado, dissemos que para promover o desenvolvimento não precisamos necessariamente de rendimento. Bem, volto novamente ao conceito de paradigma. Um paradigma é um modelo. E durante muito tempo, o modelo que promovia o desenvolvimento excluía a participação das mulheres, excluía a participação das pessoas e excluía principalmente, ou seja, não tinha em conta a igualdade. O desenvolvimento precisa de investimento? Precisa. Porque é um modelo que está via alternativa. É um modelo que está via alternativa e que, de qualquer das formas, está em ascensão. Ou está em ascensão. E a qualquer momento ele também pode entrar em crise. Hoje o que concebemos como desenvolvimento, amanhã pode deixar de ser desenvolvimento. Os índices têm essa flexibilidade e, de qualquer das formas, isso altera. E eu creio que o rendimento também é uma dimensão importante, sim. E creio que é preciso haver algum investimento para promovermos o desenvolvimento. Por outra, para terminar, falamos de desenvolvimento de uma maneira global. Falemos um pouco do nosso contexto, de Angola, né? Sei que o país teve, durante as eleições, o MPLA apresentou um Programa Nacional de Desenvolvimento 2013-2017, e que coloca no centro das questões o homem. O homem é, mais uma vez, chamado como um motor de transformação da sociedade. E até que ponto é que esse desenvolvimento tem estado a ser refletido, tem estado a se substancializar na nossa sociedade? Até que ponto é que isso tem se refletido no desenvolvimento das pessoas? Não é? É uma política? Aliás, eu tenho comigo esse plano de desenvolvimento, e quando ouvi o tema achei bastante interessante e fui lá pegar. É aqui o Plano Nacional de Desenvolvimento, e tem um monte de pressupostos. Tem um monte de pressupostos, ideias muito bonitas, mas que a questão é como transformar essas ideias na vida dos cidadãos, como tirar isso do paradigma para a realidade social. Essa é a grande dificuldade. E depois medir com os indicadores, porque os indicadores é só uma forma de medir o que já está sendo feito. Acho que pode. A minha questão vai em volta dessa, com relação ao formato que foi acordado do índice de desenvolvimento. Acho que nasceu daquele nome difícil que falaste, Mabubi, né? Acredito que talvez ele deve ser indiano, qualquer coisa assim, né? E depois acordou junto com o tal administrador do PNUD. Eu só queria, não sei se foi enfatizado ou se se sabe, se na altura em que esses acordos foram sendo feitos, se o pensamento do africano foi tido em conta. Né? E coloco isso como preocupação, porque exatamente muitos dos problemas de África hoje vivemos fruto do que os outros pensaram de que talvez seria o ideal para nós. E hoje temos grandes choques. E às vezes, se não se teve em conta também o pensamento do africano, talvez pode ser daí o grande bloqueio, né? De que quando muitas dessas coisas aqui chegam, o africano não consegue digerir. Então, só nesse... E até porque também falou aqui com relação ao princípio de participativo, né? E talvez também seria... quer dizer, porque às vezes os povos têm também suas formas de pensar e às vezes se no momento em que uma coisa, determinada coisa está a ser constituída, aquela pessoa for tida em conta também, mais fácil pode-se encontrar a maneira de ultrapassar os bloqueios, né? Então, só não sei se foi enfatizado essa questão, né? Mas era mais ou menos uma das preocupações. Alguma questão? Posso fazer uma pergunta? Pois bem. Bom, eu agradeço imenso as questões que me foram colocadas e a reflexão também que o colega como é o nome? Osvaldo fez. Mas rapidamente vou começar, eu gosto sempre de começar pela última, do que pela primeira, do PND que falou. Até que ponto é que esse desenvolvimento tem se estado a refletir no desenvolvimento, na vida das pessoas? Portanto, se nós partirmos do pressuposto de que essas políticas públicas, quando foram elaboradas, tiveram em conta claramente que as pessoas estão no centro da abordagem e desenvolvimento, e depois pegarmos nisso e olharmos para o contexto prático da nossa realidade, qualquer um de nós, mesmo sem muitos estudos, pode conseguir perceber qual é a situação, não é? Existem alguns elementos que são comuns para avaliar a qualidade de vida de qualquer país. Eu acho que qualquer país estaria de consenso com essa questão. Não sei se não há nenhum país que está de consenso se para analisar a qualidade de vida de uma pessoa não teriam que olhar para a expectativa de vida das pessoas. Se morrem muitas pessoas, se morrem cedo, isto é consensual. Eu acho que um outro consenso tem que ver com a questão mesmo da educação. E um país só cresce quando também cresce, tem um maior crescimento, quando o nível de conhecimentos, quer sejam conhecimentos acadêmicos, científicos, como outro tipo de conhecimento, quando as pessoas têm esse tipo de conhecimento. Portanto, nós estamos a dizer que o relatório do Índice de Desenvolvimento Humano utiliza essas três dimensões, mas ela olha para outros indicadores que também são importantes. E por isso frisei a questão da participação política. Não é que se não haver participação política ou democrática que esse país não tem desenvolvimento. Não. A questão da participação política é um indicador também importante para se analisar quando tivermos a analisar de uma forma global o desenvolvimento humano. Portanto, imagine você que o rendimento do seu país é alto, mas que as pessoas morrem muito, ou que a expectativa de vida é muito baixa, o nível de escolaridade é tão baixo, mas o rendimento é alto. Se tivéssemos que fazer uma análise desses elementos, poderíamos simplesmente concluir que, bom, que adianta ter um rendimento alto se efetivamente morremos muitos e morremos muito rápido. Eu acho que em nenhum momento eu quis dizer que a democracia é um fator para considerar que um país tem um índice alto de desenvolvimento. Não. Citou o país da China, mas ainda assim há muitas questões que do desenvolvimento humano, por isso é que é preciso ter muita atenção. Quando estamos a analisar o relatório do índice de desenvolvimento, que analisa apenas essas três dimensões, e não é suficiente para fazer uma análise geral do desenvolvimento humano. Okay? Por isso é que é importante aqueles outros indicadores do desenvolvimento humano. Tudo bem, você até está bem ali, mas é preciso analisar outros elementos do desenvolvimento humano para chegar a essa conclusão. Portanto, na minha opinião, o PND, como disse, o Plano Nacional de Desenvolvimento, ainda está longe de ser alcançado. E é 2013 a 2017. E 2017 está ali às portas. Eu pessoalmente, bom, eu costumo falar isso para não falar assim, eu mesmo pessoalmente, tivemos um encontro o ano antepassado, 2014 ou 2015, onde fizemos um workshop com a Rede Pobreza para analisar os objetivos de desenvolvimento do milênio, olhando também para o PND e o alcance, o próprio Ministério do Planeamento fez uma apresentação e o alcance de alguns objetivos estão muito longe de serem atingidos ainda. Eu tenho até a apresentação, se quiser posso lhe dar. Estão mesmo muito longe ainda de chegar lá. E temos que reconhecer isso. É claro que agora a situação vai ser pior com a crise. Se quando tínhamos mais recursos não chegamos lá, então não sei se agora, não quero ser pessimista, mas algumas coisas dificilmente vamos chegar lá. Não é? Agora, claro que as teorias, é como as teorias econômicas e outras teorias, tem sempre um cara que desenvolve e depois apresenta, e quando é aceito no universo científico, aquilo é aprovado e todo mundo aceita. Agora, o problema é que, como eu sempre discuto com meus colegas, nós temos um problema, nós não queremos aceitar algumas teorias, mas também não temos outras teorias nossas que no universo científico são aprovados. Se você não tem uma para contrariar o que é cientificamente aceito, a tua, por mais boa que seja, não tem validade. Fica mesmo só para o teu consumo. Não estou a querer dizer isso. Mas se tem as teorias à volta disso, também temos que apresentar. Se alguém pode trazer uma teoria, eu não encontrei, né? De um africano que falou sobre esses paradigmas, não sei, eu não encontrei, fiquei limitado. Mas pode também apresentar. Paradigma do desenvolvimento. Humano. Assim, nos termos do que esse senhor, ou com aquele nome aí, mobile, trouxe, se tiver um outro, sim, mas, também pode se apresentar. Na realidade, o que fez foi uma proposta ao exato. Programa das Nações Unidas de Desenvolvimento para se avaliar e para se olhar o desenvolvimento de uma maneira diferente do crescimento. Porque as discussões do crescimento e não, a proposta dele era para a elaboração do relatório sobre o índice de desenvolvimento, que é muito limitado ao desenvolvimento humano ainda. O índice só tem três elementos, meus amigos. São os três. Exato. O índice só tem apenas três indicadores que já falamos. E eu também posso depois partilhar tudo isso com vocês que estão aqui, né? E deixa só mostrar aqui uma coisa. Isto não reflete necessariamente o desenvolvimento humano na sua generalidade, tá vendo? Ela olha para esses indicadores aqui, essas dimensões, aliás. Por isso é que, para não ficar limitado a esses indicadores, é preciso analisar outras dimensões do desenvolvimento humano. E essas dimensões não é somente ele que falou, são dimensões universalmente aceitas. E até porque o programa das Nações Unidas tem muitos especialistas africanos. Tem, claro. E esse relatório que foi elaborado em 1990 contou com muitos. Sim, sim, não estamos contra isso. Não é necessário que eu não sei se. Quando, não tenho resposta para a sua questão, se um africano também. Não, mas a questão do Simão não era efetivamente se a integração de africanos nas equipas, não, era mais na perspectiva da teoria do. Né, o africano também tem a sua maneira, às vezes, de pensar. A gente se envolveu com na história. Parece que é para o mundo africano que alguém tem muito e alguém mesmo tem pouco. Você quando for olhando mesmo o perfil dos próprios reinos, não sei o que, você vai ver a diferença entre o tal soba, o tal rei com com os demais, às vezes, é muito grande, que às vezes até aquele respeito de que o mais velho, a autoridade lá é um Deus em você. Yeah. Então, tem essa coisa toda. Então, também vai criando esse choque, sabe, de conflito, yeah. Quando vem falar, pá, vamos conversar de tu para tu, só nós aqui, você, eu não vou chegar no meu pai e falar você. Mas... Yeah, mas, colega, fica bem claro que o relatório o PNUD não obriga nenhum governo a fazer relatório. É uma decisão de cada governo. Ele não vai entrar aqui e começar a fazer relatório do índice de desenvolvimento humano. Por isso é que nós, há muito tempo que não se faz. E agora o governo decidiu que quer fazer o relatório. Mas, para isso, existem determinadas exigências que são reconhecidas internacionalmente neste relatório, que têm que ser cumpridas. Senão, porque se vocês virem no relatório, por exemplo, quem assina o relatório é o PNUD. E o PNUD não vai assinar o relatório se aqueles elementos todos não tiverem. Veja aqui, por exemplo, é o representante residente do PNUD que assina o relatório. Se o relatório não estiver conforme aquelas regras que são exigidas, não assina o relatório. Por isso é que é muito importante envolver a sociedade civil, a academia, ter uma série de, cumprir uma série de princípios ali, que se não se cumprir, dificilmente passa. Mas uma coisa importante que é preciso esclarecer é que este relatório, aliás, o relatório não, o índice de desenvolvimento humano, não é uma medida para medir a felicidade. Atenção, nem tampouco uma medida para compreender todos os aspectos do desenvolvimento humano. Ok? Daí a necessidade de se buscar outros indicadores complementares. Está a ver? E quais são esses, alguns desses indicadores complementares que estamos a ver? Por exemplo, que são essenciais? A própria questão da participação, são já outros indicadores complementares, porque o índice de desenvolvimento humano não é suficiente para medir o desenvolvimento humano de uma forma geral. Não sei se está a ver. Existe um relatório que se elabora todos os anos, que é o índice de democracia, que mede essa questão da participação. Exato. Exatamente. Inclusive há países, eu estive a falar com meus colegas, já querem medir o índice de felicidade das pessoas. É para medir até que ponto eu sou feliz. Ok, eu tenho carro, tenho casa, mas até que ponto é que eu sou feliz? É? Mas o relatório não visa essencialmente isso, nem tampouco visa medir se é melhor viver nesse país. Ou melhor, viver nesse país. Não. Não é esse também o objetivo do índice. Não é medir nem felicidade, nem medir se um país é melhor do que o outro para viver. Ok? Já outra questão. Nesse caso, até aqui, o governo angolano nunca fez questão. Né? Também o PNUD não pressiona. Não pressiona, não obriga. Então, o que é que motivou? Por quê? Por que querer fazer esse relatório? Né? E agora ganha-se o quê com isso? Bom, eu não tenho uma resposta para si, porque não sou do governo. E não estive nas negociações, nem que o governo teve com o PNUD, o que é para decidir agora que queremos fazer um relatório. Não tenho uma resposta pronta. Mas posso imaginar, na minha mente, algumas coisas que podem ser óbvias, né? Olhando para o crescimento que a Angola teve nos últimos tempos, olhando para os investimentos que foram feitos nos vários setores da educação, saúde, sinto que o nosso governo deve estar mais ou menos confortável, que algumas coisas não vão aparecer tão ruim. É uma interpretação minha, não estou a dizer que é isso que motivou o governo aceitar elaborar o relatório, primeiro. Segundo, a Angola está em termos de relações diplomáticas, relações externas com o país, mais ou menos posicionada. Sabem que Angola é membro do Conselho das Nações Unidas. Das Nações Unidas. Angola faz parte, comprometeu-se com uma série de acordos internacionais, etc. Isso tudo tem que dar exemplo. Angola, a nível da região de África, tem um papel fundamental nas questões de diplomáticas e de, até mesmo de ter um papel importante na mediação de alguns conflitos. Tanto estou a pensar, eu, esses elementos todos podem ser mais do que bastante para pensar, não, nós temos que fazer alguma coisa, não é? Mas não sei precisamente lhe responder se é isto ou se tem outros elementos subjetivos por trás que fizeram a Angola pensar agora em lembrar o relatório. Só eles devem ter essa exame. Outras questões? Eu queria dizer também que o relatório é importante não só para o próprio governo, como para as próprias pessoas de um determinado país, né? Sim, principalmente sim. Para a academia. Estamos falando de um relatório nacional. Nacional. É um relatório que... Porque nós, país. Do país. E ela espelha, ela reflete muito dos aspectos da vida dos cidadãos. E é uma das questões que preocupa os cientistas sociais. Os cientistas sociais querem ver a realidade, querem descobrir os fundamentos essenciais da vida em sociedade. Portanto, o relatório tem essa vantagem. Além, claro, e falou muito bem. Eu penso que só não chegou a esse ponto, mas também há a questão do aproveitamento político. Tem que se dizer isso. Há muitas coisas que esse relatório vão eventualmente demonstrar que o nosso governo, nas suas políticas, realizou aquilo. E estamos em véspera de eleições, é importante mencionar esses aspectos. E eu creio que esses fatores também são estratégicos. Mas, na realidade, são... O relatório é importante mesmo. Sim, não, eu concordo com o colega, porque... E é tão importante que nós tenhamos esse sentido de também depois participar e estar atentos, porque envolve toda a vida de cada um de nós. Portanto, devemos, por isso é que eu acho que a sociedade civil, a academia e a lógica também de não ter apoiado esse grupo da academia e da sociedade civil, é nesse sentido também de acompanhar e não ser somente o governo a fazer um relatório sozinho, porque... Tal como eles conhecem a metodologia para calcular, a análise que é preciso fazer dos diferentes indicadores, aqui do outro lado também conhecemos. E se estivermos no grupo juntamente, nós vamos saber dizer, olha, não, aqui faltou analisar isto. Não, esses dados aqui, vamos poder fazer isto. Então, acho que é uma mais-valia e por isso nós, o grupo da sociedade civil e da academia, pensamos estar a reunir regularmente para começar a pensar já como é que nós podemos intervir na elaboração deste relatório. Então, e também a questão do desenvolvimento humano está muito ligado à questão dos direitos humanos em si mesmo, porque os direitos humanos são direitos que todas as pessoas têm como pessoa. Na China, na Cochinchina, na Alemanha, não é? País democrático, colega, não. Os direitos humanos são direitos que cada um de nós tem enquanto pessoa. E a pessoa é pessoa na China, na Alemanha, na Rússia, é pessoa. Não é? Então, sim, colega. Eu quero saber, a partir de onde mesmo, se Angola já é um país de rendimento médio, já passou a essa escala? Se Angola é um país... De rendimento médio. Rendimento médio. Angola foi considerado como um país de rendimento médio. Mas é óbvio que um dos elementos que se utilizou é efetivamente a renda. A renda. É o que mais. Exatamente. Isto não é suficiente. Mas eu sei que na análise da atribuição de um país para este país tem outros elementos. Mas a Angola, esse foi o elemento que fez valer mais. Claro, nós tivemos um crescimento, um boom econômico muito, muito alto, né? Mas é aquela análise que estávamos a mostrar, que o rendimento não é necessariamente não tem necessariamente a ver com desenvolvimento humano e pode não tocar exatamente nas questões importantes da vida das pessoas. Então, o rendimento, você pode ter esse rendimento ali, mas se esse rendimento não é bem distribuído entre as pessoas, e que é um grande fosso de pobreza, não sei se para quem ter isso. Se é para o inglês ver e as pessoas aqui não estão efetivamente a beneficiar, não sei se vale a pena, né? Porque aquilo tudo que é importante mostrar para fora, tudo bem, é importante, dá uma outra imagem ao país, mas se você, cidadão aqui, não está a sentir os efeitos daquilo, Tem razão de ser. Não vale para nada. Vamos dizer que o país é Manamadão, não põe essa parte. É, que aparecer. Então, sem outras questões, vou pedir ao João Domingos para preferir algumas palavras e vamos dar para encerrar o nosso espaço de debate. Não, eu mais do que preferir mais palavras, eu vou agradecer a presença dos colegas que estão aqui. E dizer que é preciso analisarmos bem a questão do desenvolvimento humano para não ser confundida com o crescimento econômico, nem com o índice de desenvolvimento humano que produz esse relatório aqui, porque o índice não é suficiente para medir toda a dimensão do desenvolvimento humano. Essa é a minha conclusão, ok? É preciso não fazer essa confusão. Por isso é que eu preferi trazer o paradigma do desenvolvimento humano para tentar mostrar um pouco com o relatório do índice de desenvolvimento humano, porque às vezes faz-se muita confusão. Muitas pessoas olham, esse relatório também só está a analisar três coisas e está a dizer que o país não é desenvolvido. Não, há outras coisas no país que estão bem. Está bem. Então, é preciso analisar as dimensões, mas é preciso olhar para outros indicadores que completam a análise, né, para o relatório também. Então, muito obrigado mais uma vez. Ok. Nós agradecemos pela sua disponibilidade. Agradeço a todos presentes.